O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Olá, caros ouvintes do programa Stop à Destruição do Mundo. Nossa associação Stop tem a finalidade de divulgar as descobertas científicas do psicanalista Norberto Kepp, criador da trilogia analítica, a união da teologia, filosofia e ciência, descobertas essas que estudam a patologia individual e a patologia social. E podemos até dizer a espiritopatologia, porque está tudo bem intrincado. Então, é esse trabalho que Kepp desenvolveu de transdisciplinaridade, tem diversas áreas de aplicação na terapia individual, terapia de grupo, aulas, workshops, oficinas, cursos de pós-graduação, aulas de línguas com o método terapêutico e uma série muito grande de livros que ensinam os indivíduos a terem essa visão unificada dos problemas da humanidade. Então, as suas descobertas, que Kepp explica muito bem na sua literatura, e vocês poderão ter acesso nos nossos sites ou telefones. Nosso telefone principal é 3032-3616, 3032-3616, e no nosso site Stop, www.stop.org.br. Então, eu gostaria também de avisar os nossos caros ouvintes que nós estamos inaugurando agora, ainda se tudo correr bem, em fevereiro mesmo, uma nova clínica de psicanálise integral que vai operar na Avenida Faria Lima, número 1616, terceiro andar, e conjunto 312. Mas quando nós estivermos absolutamente certos da data, nós vamos anunciar aqui para vocês. Essa clínica fica bem próxima a todos os meios de condução e também ao metrô, metrô Faria Lima, que para ali pertinho. E isso indica que nós estamos num trabalho de expansão e que os nossos psicanalistas estão justamente dando maior atenção, maior conforto à nossa clientela. Você que quer saber mais como é o método trilógico de psicanálise, liguem para 3032-3616 e marquem a primeira consulta, o teste, que é gratuito. A pessoa vem, faz um teste psicológico para ter o seu encaminhamento ao psicanalista. E essa primeira consulta a pessoa não gasta nada, é gratuita. 3032-3616. E, bom, doutor Kepp, o senhor está hoje aqui conosco, com a sua equipe de seguidores, de pessoas que aplicam a sua metodologia na medicina integral, na saúde, na educação, como professores, no jornalismo. Então, trazer aqui assunto. Vou falar com o doutor Giraldo, com a Marcinha Sgrinelli, com a doutora Demar e também com a nossa médica que veio da Colômbia, né? A Julieta. Então, doutor Geraldo, eu gostaria de voltar naquele tema lá a respeito de bactérias e vírus, que até hoje, né, a medicina teima em achar que a doença vem de algo, de um agente externo, através de, vamos dizer, dessas bactérias, né? E isso cria, então, no espírito, ou criou, né, no espírito dos seres humanos, a ideia de que o perigo vem de fora. E essa ideia foi trazida para a humanidade por Pasteur, né? Inclusive, ele era um químico, né, doutor Geraldo? Exatamente, doutor. O que o senhor gostaria de falar? Claro, doutor Kepp. Infelizmente, as escolas de medicina do mundo todo, também de odontologia de enfermagem, siguen a Pasteur desde hace más de 100 años, 150 años más o menos. Y Pasteur decidió arbitrariamente que el ser humano adoece porque pega bacterias, virus, parasitas, fungos do externamente, ignorando a verdadera causa de las doencias que está en nuestro mundo interior, en nuestras emociones negativas. Y esas ideas de Pasteur, doctor Kepe, aumentan permanentemente a paranoia de las personas. La persona fica pensando que todo mal está fuera, vive pensando en microbios, en cuestiones así que aumentan la paranoia. Por ejemplo, en algunas iglesias que tenían o saúdo dominical, ahora ya no tienen saúdo dominical porque tienen miedo de que o abrazo causa infecciones. Las crianzas en las escuelas, ya los profesores no permiten que les brinquen juntos durante la hora de recreo, porque las crianzas pueden pegar bacterias y virus de otras crianzas. Las crianzas están creciendo con la idea de que los amiguinhos, que los seres humanos somos peligrosos. Entonces esa es la idea, una de las ideas y las consecuencias nefastas de Pasteur, Dr. Kepe. Entonces, ahora, esa cuestión, si el ser humano no es víctima de bacterias y de virus que vienen del exterior, entonces, ciertamente, él es víctima, así, de sí propio, ¿no, Dr. Giraldo? Exactamente, doctor, que o mayor enemigo do ser humano é o ser humano mesmo, como está escrito em muitos de seus livros. Então, uma doença é devido ao enfraquecimento, né, na imunologia. Então, nós temos que chegar à conclusão, doutor Geraldo, que o medicamento não é o medicamento que cura, seja ele, por melhor que seja, o medicamento apenas estimula a melhorar a imunologia do indivíduo, né? A imunologia orgânica. E através dessa, vamos dizer, desse aumento da imunologia, é o próprio organismo que o ser humano tem, é que vai se curando. Então, eu sempre falei, inclusive, nesses programas lá do Fantástico, né? Desde 78 eu falo isso, que o medicamento pode até ajudar uma coisa ou outra, mas o prejuízo que traz, ele ajuda num ponto e cria problemas em 4, 5, 6 setores, né? Ele pode até ajudar, por exemplo, no sistema respiratório, e depois piorar o sistema digestivo, piorar o sistema circulatório, pode piorar outros aspectos, inclusive o mental, né, Dr. Geraldo? Exatamente, Dr. Kepe. Claro que tem momentos na vida, e nós aqui na teologia aceitamos isso, e o Dr. Kepe aceita também, que tem momentos em que a pessoa precisa de medicamentos para salvar a vida em um momento dado. Porém, esses momentos são excepcionais. Más del 90% de los medicamentos que venden ahí en esas drogarías y farmacias son absolutamente innecesarios. O doctor Kepe, o señor desde 1967 ya escribía en aquel libro lindísimo que o señor denominó A Medicina da Alma, que el ser humano nace ya con un presente de Dios, que es a farmacia interior y o médico interior. Si no fuese así, doctor Kepe, ya todos estaríamos muertos. Isso é verdade. E o doutor Ademar? Por que o doutor Ademar gostaria de falar? Então, doutor, que é porque eu estava vendo o seguinte, que o médico realmente, nem a medicina, tem esse poder de curar. Esse que é o negócio. E esse poder foi dado pela indústria farmacêutica, né? Então, no fundo, o médico seria assim, o tipo de um carro-chefe dessa indústria milionária que a gente sabe que existe. Só que a questão básica a gente entende e sabe que está na parte emocional, né? E se a pessoa não lida com isso, nem o próprio médico, ele também fica doente. A gente vê que isso é muito comum, né? A gente que trabalha na área, que isso é muito comum de acontecer. E que a doença não humilha o indivíduo, mas através da doença que a própria pessoa criou, ela tem que ver que ela às vezes tem que se humilhar perante a realidade, algo que é maior, que é melhor para a vida dela. E assim, perante ao bem em si. Porque, infelizmente, o ser humano quer sempre ficar nessa questão do mal. usar o poder dele assim para uma coisa ruim. E isso acaba com a vida dele. Então, doutor Kepp, o senhor tem falado muito ultimamente sobre a patologia do poder, né? E como os indivíduos de poder econômico, financeiro, sociedades secretas, eles fazem, assim, um sistema de vida insuportável, estressante para o ser humano. Então, a gente poderia dizer, agora, lembrando desses donos das farmacêuticas, que eles são muito mais perigosos do que os vírus e as bactérias que eles dizem que vão defender. Porque eles atacam a humanidade, eles causam estresse terrível. E eu acho que, se de um lado a gente tem que reforçar o nosso sistema imunológico para essa parte biológica, nós temos que reforçar nossas defesas com relação aos grandes atacadores, os grandes vírus, grandes bactérias, grandes doentes, né, que são esses indivíduos no poder e que impingem no povo uma vida de tanto estresse. Então o povo precisa começar a ter defesas com relação a isso. Inclusive a Cláudia, né, escreveu no livro dela essa questão da farmácia interna, escreveu muito bem num livro chamado A Cura pela Consciência, né, Cláudia? Foi sim, doutor Kepp. Se a pessoa tiver uma consciência total de todos os males que ela tem, ela não teria doença. Agora, eu gostaria que a Julieta prestasse atenção e falasse sobre o perigo, né, que tanto o povo como os médicos correm. Primeiro, o povo acha que o médico é uma espécie de indivíduo miraculoso, né, que faz milagre com seu trabalho. Então coloca o médico lá em cima como dono da vida e da morte da pessoa. E isso cria um problema para a humanidade, assim, elogiando demais a classe médica, e um perigo enorme para os próprios médicos, que pensam que eles podem ser até doadores da vida. O que que a Julieta gostaria de falar? Sim, eu estava aqui lendo uma notícia que fala: calmante o campeão de vendas entre os brasileiros. Então, se imagina estes dados. Em 2007, 58 mil caixas de ansiolíticos foram vendidas no Brasil, cifra que saltou para 19 milhões de caixas em 2010. E as farmácias passaram de 3.900 em 2007 a 44 mil em 2 anos. Então, imagina a inconsciência dos médicos que receitam essa quantidade de medicamentos muito perigosos. E a inconsciência do povo também, como o senhor fala no livro Terra, Planeta, Ilusório. A fúria é sempre contra a consciência do mal e não dele em si. Então, vemos que os médicos ajudamos a esconder essa consciência, abusando dos medicamentos perigosos, aliás. Interessante esse fato de a sociedade ter criado a ideia do remédio, chamando de droga, né? Então, vamos dizer que esse vício pelas drogas, né? O indivíduo que não toma remédio, ele pode tomar as verdadeiras drogas mesmo, maconha, LSD, essas coisas, que é um tipo assim de o organismo acostuma, né, a tomar droga, remédio, desde criança, e depois entra nas drogas pesadas. Não é isso que acontece? É o que eles chamam de drogas lícitas e ilícitas, né? Então, por que que são assim, né? Agora fala a Marcinha Sgrinelli, que ela é dentista. Não acontece a mesma coisa com o dente, Marcinha? Exatamente. Olha, a odontologia, mais ou menos em 1860, ela entrou, 1960, entrou em cheio nessas teorias bacterianas. Então, é uma coisa assim, cria-se uma paranoia, os anúncios, a mídia, mesmo nos congressos aí de odontologia, são produtos assim para matar bactérias, as pessoas ficam vendo aqueles vídeos e cria uma paranoia incrível e é tudo só para vender, né, esses medicamentos, esses controladores, que inclusive causam mais problema para a pessoa, porque acabam com a imunidade, né, da pessoa, desequilibram a flora normal da boca, né? E essa questão do flúor, né? Não é prejudicial o flúor nas pastas dentárias? Nossa, e sabe o que é mais prejudicial, que o povo precisa perceber? Que tem flúor na água que a gente bebe. Então, esse flúor, ele faz mal para os ossos e também para o sistema neurológico. E hoje, nós, por exemplo, quando a gente era criança, a nossa constituição física não teve flúor quando a gente nasceu. Começou uns anos mais tarde. Hoje em dia, um ser humano ele já é formado com o flúor lá substituindo os átomos normais. Então, vai nos neurônios, a criança já nasce com problemas. É gravíssimo isso. Esse flúor não é feito com substância terrível? Por exemplo, zinco, né, alumínio, não faz com isso? Isso, e sabe que tem empresas que fazem agrotóxicos, assim, aí sobra um lixo lá, que era eles teriam que se desfazer desse lixo. É, são empresas americanas que fazem isso. E aí eles vendem aqui para o Brasil, além deles terem lucro, eles não gastam jogando esse lixo fora. E um absurdo. Diminui a população brasileira, né? Nossa. Que eles gostariam que no Brasil abrisse as portas para ser uma colônia americana, né? Exatamente. Agora, temos aqui o jornalista Ortiz de Camargo Neto. Ele falou muito, fez reportagem do professor lá no Hospital das Clínicas, né, que fazia transplante, né, o professor Zerbini. O que que o Ortiz gostaria de falar dessa questão? Ortiz não é muito fã, né, da classe médica, mas o que que o senhor acha? Olha, doutor Kepp, isso que a Marcinha acabou de falar, no site do Ministério... Gozada, que ele está entre três médicos e falando mal de médico. Como é a liberdade pode? De imprensa, né, doutor? Então, por exemplo, lá no caso do Ministério da Saúde, doutor Kepp, no site deles e no site do Conselho de Odontologia, está escrito com todas as letras que o flúor que eles colocam na água do Brasil é tirado das fábricas de fertilizantes químicos. É um resíduo que sobra, é um flúor que antes era jogado no ar e matava as vacas lá nos Estados Unidos, em volta, tudo. E aí eles tinham que se desfazer. Aí o que que eles fizeram? Eles criaram uma campanha para dizer que o flúor era bom para a saúde e estão usando os nossos corpos como... reduzir a população. Exato. É a ideia deles. Trilateral. Então, como é, eu fiz um artigo sobre isso e coloquei que está no site. Eles, aí o Ministério da Saúde chamou os dentistas e está exigindo uma resposta. Porque não é o Ministério da Saúde que colocou, é uma comissão de dentistas que fez falando bem do flúor e colocou essa informação. Então, como é que fica agora, como né? Como é que fica, né? Agora eles estão tendo que se explicar lá com o Ministério. Então, quem gostaria de falar, tem a Luciara, que fala muito sobre a questão da educação. O que que acha, Luciara, a educação? A senhora escreveu um livro, como é que chama? A terapia em sala de aula, doutor Kepp. Então, ela acha que não é só o ensino que deve dar para as crianças, mas mostrar por que que as crianças não têm, inclusive, ciência assim inata, né? Por que que as crianças tem tanta dificuldade em aprender. Pois é, doutor Kepp. Nessa linha aí que o doutor Geraldo falou, que nós somos os nossos maiores inimigos, eu vejo assim, uma responsabilidade muito grande na parte da educação, que ela é muito exteriorizada, né? É só hoje de um depósito de informações, distancia o indivíduo do interior dele, porque não lida com sentimento nenhum. Então, eu apelo assim, a todo educador que queira fazer uma boa profissão, de conhecer o trabalho do senhor. Porque a educação kepiana, a educação é levar o indivíduo a se conhecer, levar o indivíduo a conhecer o interior desconhecido que ele tem. A partir daí é que vai haver toda uma transformação no indivíduo e da sociedade. Enquanto não tiver isso, vai ficar particularizado, a sociedade vai formar cada vez mais indivíduos mascarados, profissionais artificiais, e vai ter uma forma de vida muito ruim, cheia de doenças, que vão precisar de médicos. Vocês perceberam o que ela falou? que não é que o indivíduo assim precisa de conhecimento e precisa um método diferente para conhecer, mas tem que ver por que, que o indivíduo não conhece, por que, que ele recusa o conhecimento, por que, que ele é contra a própria saúde, o próprio intelecto dele, o conhecimento. Temos aqui a Aninha Bergqvist. Aninha, na Suécia existe mais ou menos o mesmo problema? O povo sueco já está pairando assim no vamos dizer, na perfeição eterna? Não, não é nada disso. Temos os mesmos problemas, com certeza. Eu estava vendo aqui no seu livro, A Escravidão e Liberdade, está escrito assim, o ser humano rejeita a psicoterapia, porque ela o leva a se ver como é. Então, eu acho interessante em relação a essa questão da medicina, que nós temos aqui nessa clínica, através de psicoterapia, várias pessoas, assim, realmente muitos casos que se curam totalmente sem remédio. E por que que, sabendo, muitas pessoas ainda conhecem isso e ainda não querem fazer terapia, que preferem ficar na medicina? Então, tem realmente um grande problema da pessoa não querer ver o seu mal, ficar naquela coisa de achar que é ficar perfeita. Na ilusão, né? É. Achar que um dia vão descobrir alguma poção milagrosa, uma coisa qualquer assim, né? E, de repente, a humanidade vai ter uma felicidade total, né? E não que o bem-estar, a felicidade, vem do próprio interior, né? Vem da conscientização dos males, né, que o indivíduo tem. E a Selma, ela gostaria de falar o quê? Doutor Kep, então, acho que eu gostaria de anunciar que nós temos o Instituto Kep Pacheco, que está com as matrículas abertas para os cursos nesse semestre. Nós temos cursos de pós-graduação, também na forma de cursos livres, tanto na área de saúde psicossomática, como gestão da psicossociopatologia, educação e até teologia trilógica. Então, são novas turmas a partir de março, que são cursos que têm um conteúdo único, né, que as pessoas ouvem aqui nesses nossos programas, mas de cunho prático também, que o aluno vai aprender a aplicar as ferramentas da trilogia no seu campo de atividade profissional. Então, além dele melhorar a qualidade de vida, ele vai poder atuar na sociedade, ajudando e melhorando a sociedade, né? Então, maiores informações no telefone do Instituto 11 30 32 36 16. Agora, esses computadores que tem atualmente, internet, será que isso ajuda mesmo as escolas, as crianças, ou atrapalha? Olha, doutor Kep, há pesquisadores que indicam que a criança não deveria ter acesso a computador antes de ter 16 anos de idade. E nós sabemos que esse sistema binário do computador é altamente nocivo, né? Porque vão formando maquininhas, rebaixando o nível intelectual, afetivo, espiritual da humanidade, né? Então a gente vê que esse poder econômico dessas grandes corporações que fabricam os computadores e que têm esses interesses todos, eles dominam o poder político. Porque os ministérios da educação, as secretarias de educação estão todas vendidas nesse sentido de implantar nas escolas obrigatoriamente o computador desde a mais tenra idade. E isso é muito perigoso. Doutora Cláudia, saiu um artigo recentemente falando que naquele Silicon Valley, nos Estados Unidos, onde o maior centro de tecnologia, os CEOs, os grandes presidentes não deixam os filhos estudarem em escolas onde tem computação, ensino de computação. Então, eles sabem o prejuízo que tem para as crianças, então eles não deixam. Olha, eu gostaria de aproveitar aqui o programa de rádio para anunciar o seguinte, que a partir da próxima terça-feira, das 19 às 20 horas, nós vamos ter grupos de leitura das obras do Dr. Kep aqui na unidade Rebouças, da Millennium. Então, quem quiser pode vir, é gratuito, né? E nós vamos começar a ler os trabalhos e estudar os trabalhos dele. O telefone lá é 3814-0130. Então, estamos na hora de terminar esse programa tão assim elevado, né? Científico, que as mídias não deixam nem sempre levar no ar, né? Bom, e viva muitas mídias do mundo, Dr. Kep, essas mídias sociais todas que estão adotando assim, abraçando essa causa dessa ciência trilógica incrível, né? Então, até a próxima semana.